engole banga li banga, meda cega imagine, larga pula de ganho. Banga de gilidinho, olha banga li banga, meda cega imagine, larga pula de ganho. Banga de gilidinho, olha banga li banga, meda cega imagine, larga pula de ganho. Olha jingle-jing, olha bang-li-bang, recompenso é, recompenso é. Olha jingle-jing, olha bang-li-bang, recompenso é. Aparecia, eu só queria que Jesus me desse uma estrela branca para ser meu guia. Olha aí, olha jingle jing, olha bang bang, recompenso é. Quem sabe tudo, quem não sabe, sabe nada.